ouve Rádio Cidade Pereira Barreto Limitada. ZYK 625. 690 kHz. A cobertura regional para Bandeirantes do Oeste, Sul-Minúcio, Mirandópolis, Castilho, Silvíria, Ilha Solteira, Suzanápolis, Andradina, Aparecida do Oeste. Rádio Cidade, a informação precisa. O lançamento musical e o esporte total. Rádio Cidade Pereira Barreto.